Fortaleza, Flight Level 390, Ryan up to Lu 19, after takeoff and turn left, formal departure to transition. Call 5514 and Salvador Control 119 is modified. Primitive is call ready to push and start in the frequency of tower, frequency 118 is all 6. Okay, call to push back to 118 decimal 6. 90 is fast. Boa noite, SN Identificação, autorizado chegada Bonf, desse mantenha 4 mil pés, o ajuste na 0 na 5. Submantenha o nível 360, chame centro Recife no 25 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. 251 ou 3325, obrigado. Salvador, boa noite, o Chanel 6310, ciente da informação uniforme. O Chanel 6310, boa noite, aciona identificação, autorizado chegada a Mari, esse mantenha o nível 050, o ajuste no 0 na 5. Ok, descendo 050, 2015 no ajuste, chegada a Mari, acionou a gente, o Chanel 6310. 14209, boa noite, acione a identificação, autorizado chegada bom, fidei se mantenha o nível 050, o ajuste no 095. Luna da presente, 9907. Vê se mantenha 3.000 pés. O ajuste na 095. Xené 6303, boa noite, acione identificação, autorizado chegada BONF, vê se mantenha o nível 060, o ajuste no 095. Directamente puxa ensada para o táxi. Né, 6310, dá presente pro ITAP. Dá presente pro ITAP, 6310. Nove 907, né, está para o intercept completo LS. Voltarei alinhado, pronto. Gente, vê se mantenha 2.000 pés e o ajuste na 05. Reporta estabilizada no LS X-Ray da pista na 09907. Para 2.000 com meio 15, reportarei estabilizado em LS 907. Xener 6310, vê se mantenha 3.000 pés e o ajuste na 05. Descida 3.000 autorizado, 1.015 no ajuste, o Xené 6310. O 4209, redução para 2509. 4209, desse mantenha 4.000 pés, o ajuste no 095. 6303, desse mantenha o nível 050. Texas, how many people on one? 162. Roger, report ready for takeoff on hold short. I mean, we report, so 190 report. Boa noite, 6747, 3-6 para Guarulhos. Doutor 286, por favor. Runway 10, roll 9-0-8. You're clear to line up and take off. The wind is 150 degrees, 8 knots, 9-0-8-4. Excelente 6310, redução para 2500 nós. Redução de velocidade 2500 nós, 6310. Sinal 9907, complete aproximação, chame a torre na noite desse momento. Grato, boa noite. Boa. Estanar 6310, desse mantenha 2000 pés, o ajuste no 0 no 5, reporta estabilizado no ILSX Rei da pista no 0. Sistema ativo descido 2000 pés, N15 no ajuste, autorizado procedimento, na reportagem estabilizado no procedimento X-Ray, pista 1 no 0, 6310. Total 9907. Ótimo, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso total. Tá, livre pouso, vento 150 graus, 62 mais pista 10, chega também. O trem passo travado, prossegue pouso, total 9907. 9084, 9084, Bonnet 12, call 109, decimal 35. We'll call 119, decimal 35, very good night. 748, não se escuta para autorização para Guarulhos. Da 1-0 com curva à direita na saída Arbor, depois veio a Elefa. Aciona 5523, 5523 e o controle 19.35. Ok, Guarulhos autorizado no 360, saída Arbor, Elefa. Tapezulu 21 aerovia, pistão no 0, primeira curva à direita, 5523 o transponde, 19.35 o controle, o 6747. Foi correto, chama para acionamento. Já ligado. Climb and maintain. Flight level 390, go 9884. Controle TAN 3305, boa noite. Oceano 6310, complete aproximação, torre na noite decimal 6. Completando a aproximação, chamando a torre agora 118.6.6310, grato, bom trabalho. Igualmente, TAM 3305, acena identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste no 0 no 5. 050, na Mari 3305. Azul 4209, desse mantém a 2000 pés, o ajuste no 0 no 5, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0. 2000 no 0 no 5, reportaremos estabilizado no X-Ray. 3305, da presente VoITAP. ITAP 3305, obrigado. O 9084, correction, go 9084, fly direct, cogbu position. Fly direct position, cogbu, go 9084. Go 9084, climb until flight level 290. Climb flight level 290, respect, go 9084. No 076, sendo identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantém o nível 060, o ajuste no 0 no 5. Azul 4209, passou o Duna, complete aproximação, chame a torre no 8 decimal 6. 8 6, grato. 4209, estabilizado, um sinal de 7 milhas, a fizeram abaixar travado. 6, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, 4209. Igual. 63, não tem surpresa, Duna? No 3, dá presente, vou Duna. Duna, obrigado, 2063, não se reportará. TAM 3305, desse mantenha 3000 pés o ajuste no 0 no 5, livre da restrição de altitude na posição ITAP. Pois senhor, 3015 autorizado sem restrições em ITAP. TAM 3305. Tower Control, go 9084, request flying approach position. Go 9084. Climb and maintain flight level 290, call now receive center 125 decimal 45, if unable 126 decimal 85. Ok, restricted flight level 290, and call receive center 125 decimal 45, alternate 126 85, go 9085. 6310. O 4209 de pouso, ventura 60 graus e a dúvida mais. De pouso 4209, vai ser travado. Ciente, reporte na proa de TAP, na 076. Tem o 076, estou solicitando a presença, eu vou na proa de TAP para evitar formações.

Graça Juliette, portão 1. Graça Juliette para o portão 1, 6310. Torre Salvador Oceano, 6310, passando todos. 6310, ciente. Cheque o trem, livre pouso, pista 10, o vento 1,60 graus, 6290. Livre pouso, 6310. Todos, general 9971. Todos, general 9971, está autorizado, sideral para Confins 360, via Pesulo 16. Decola da 10, curva direita, na saída da El, Leda e depois voa posição Bridge. Aciona 5511 e o controle 119 decimal 35. 972, boa noite, acione identificação, autorizado chegada bons, desse mantenha 4000 pés, o ajuste no 095. Gol na 076, desse mantenha 3000 pés. O ajuste no 095. Tem 3000 pés, gol 075. Senhor, primeira curva à direita, chama para acionamento. Com o vento, próximo é 6313. 160 graus, 8 nós. Desde a direita, o gol 1076 por 6 milhas. Gente, após desvios, autorizado Duna, 1076. Após desvios, voa Duna. Já vai com a esquerda na torre de Duna, gol 1076. Gente. Chama para o táxi. Toma, 97, puxa. Negativo, Pat 3, Chamber Tax. Então. Quente. Solar 23, livre à direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, não me escuta. Antes da Juliette, minha 3 3305, complete a aproximação, chame a torre na noite desse momento. O ajuste na 095, redução para 1809, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista na 0. 2015, reduzindo, interceptado no 075. Salvador, boa noite, está 3305, final ILS da 10. 3305 de pouso, vento 150 graus, meia dúzia nós, pista 10, 3305. Primeiro pouso, pista Duna, complete aproximação, chame a torre no noite decimal meia. Rio 5972, desse mantenha 2000 pés, o ajuste na 0 na 5, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista na 0. Tempo 14, Corporal Estabilizado, LE-33, 310.